DJ Boy. DJ Boy. Passa visão. Passa visão. É o GM no beat, emplacando mais uma. E aí, Brunão? Hoje não é parcela e nem cartão. Só falo piquezão, então eu mando espécie. Olha os favela derruba na zona leste. O bonde vai forgar. Quero o balme, pano de rico, veste o pobre louco. Pra nós foi um pouco mais difícil pra chegar no topo. Mas de poder comprar o azul, o vermelho, o balcão, o espelho, o estoque, a modelo. Separa aquela Louis V do pano bege. Os caros da porra que nem encontra na internet. Que os boy procura pelo site da Farfetch. Gosto de lotar de roupa Ferrari Red. Só de sonhar em ter, mesmo com a barriga vazia. Nós não ganhou, nós conquistou, senão nós tomaria. Então sai com os olhos de Lula no periferia. Vem nós na Porsche, é desacato pros coxinha. Ah, de lá de onde eu vim, tem vários menor que é sonhador. Muitos se jogou, uns virou cantor e outros virou dono de loja. Muito se jogou, uns virou cantor e outros infelizmente Deus levou. DJ Boy, DJ GM. Leva das portas da loja dos boy que nós embicou, foi no dinheiro e nem tem o cartão. Tudo nós levou. Gastei de raiva porque briguei com a cunhada. No porta-mala lotei de kit da Prada. Gastei sem dó, não me amostrei. Eu superei a velha vontade que rodeava. Espelho, espelho meu, responde pra mim quantos não queria ser. Bateu uma saudade de uns amigos meus. Sei que alguém me olha lá do alto, guiando meus passos no caminho os breus, livrando de todo mal olhado. Gastei sem dó, não me amostrei. Eu superei a velha vontade que rodeava. Espelho, espelho meu, responde pra mim quantos não queria ser. Se ela me decola, nós se vê por aí. Cinco bafos no francês, no curso o pigue. Sabe aquelas do café que é difícil de ver? Na madruga ela me liga e hoje onde vai ser? E o bonas enfiado na lata, eu sei. Pijantão já não é malato, eu sei também. Vem parar de me quilo no peito do vagabundo. É o que diferencia o marginal de todo mundo. Dono do meu sonho, do meu próprio negócio. Quero correr comigo, quer pagar pra virar sócio. Lutando até no osso, sozinho eu sou mais eu. Cada um no seu quadrado, os que me encontram se for. Eu fico marretão de grife, eu sei como é. Nesses playboy fica zoado, ela que me falou. Cê com uma cara de patifa, qual que é? Pra querer parecer com nós até se camuflou. Eu sigo desbaratinada, mas nós não vive de momento. É. Vários negócios, cada rolo um rendimento. Se eu não lucrar é aprendizado. É muita ideia pra trocar, sei que não parou do lado. Mas nós não vive de momento. É. Vários negócios, cada rolo um rendimento. Se eu não lucrar é aprendizado. É muita ideia pra trocar, sei que não parou do lado. De pião na sul, passei na tatu, atualizado eu vou ficar nos kits. Break de Juju, dose de Salu, de Felipe Plan eu me sinto mais chique. Então passa a senha da maleta e as notas de Duke. Deixa chover lá vamos, que os menor tá chucro, bagunçando a Gucci. Deixei me de cala na Prada. E aí Brunão, nós é exemplo de superação, cê sabe. Quem sonha luta vai atrás de alguma hora. História vira algum exemplo pra quebrada. Faz o papel de quem devia tá fazendo. Canto conselho enquanto muitos tão vendendo. Original nascido na comunidade. Quantos menor não quer o talento do Max? Cê nem sabe, ó. Mas quem vai dizer que nós não nasceu pra brilhar? Lutei pra vencer, GM, o bairro vai confirmar. Se o vento deixar de bater do lado de cá, eu pulo na bala e faço essa boa vingar. Mas quem vai dizer que nós não nasceu pra brilhar? Lutei pra vencer, GM, o bairro vai confirmar. Se o vento deixar de bater do lado de cá, eu pulo na bala e faço essa boa vingar. Tô causando revolta na mente dos bicos. E o motivo é a forma que a gente trabalha. O passado foi sofrido, tá sem meu destino. Passou o trem para o nosso time é nata. Passo na conceito e só quero o Hugo. Fome no meu pé, na minha couve no tutu. Vitória pro gueto, tá girando o mundo. Fases passageiras me ensinaram muito. persistência pra realizar. Quem lembra sabe que tive que lutar. Quantas barreiras no caminho tive que quebrar. Calma, melazinho, um dia vai chegar. Calma, melazinho, um dia vai chegar. DJ Boy, IGM no beat. Conceituado, e fazer hit virou cargo. Da zona norte pro mundo carrego o fardo. De ser espelho e mostrar pra minha quebrada. Pra nós do gueto a atitude é dobrada. E o recordista pode avisar lá que é nós de novo. Jogando a pista, inovação cegando os olhos gordos. Sempre na TV por aí nós vai. Mais uma vez nós vai mostrar como é que faz. Que tal marcha você te da zona leste. Busca aquele pano que era sonho de pivete. Acompanhante de costume o crocodilo. Leia com Deus que ele nunca falha com a maré. Vou me manter de pé. Deus sempre tem o melhor pra mim. Tá do lado até o fim. Vou contra a maré. Vou me manter de pé. Deus sempre tem o melhor pra mim. Tá do lado até o fim. Peço licença pra chegar, sou nova geração. Que rouba o coração das lindas e faz muito cifrão. Vou trajado de Hugo Boys da nova coleção. Olha como esse mundo gira, o velho tá boyzão. Tá viu o fundo do poço quando tava escasso. E quem com nós somou vai ser prestigiado. Fumaçando do porto dentro da R-Line. Demorou, mas chegou, vai tá roncando alto. Eu viro um pouco doutrinado, eu quase saber viver. Sabendo que esse tempo passa, tá aí pra aprender. Gastando um alote de show, tudo de LV. Tirando as notas do cofre pra fazer render. Hoje nós tá vozão, bem diferente do jeito que cê cria. A Bad Start é 9-0 e pô na pista. O ex guia lá pra zona leste. Funcionário virou patrão. Tocando a Porsche, cavalo de uma milha. Deus o comando que me guia lá de cima. Alô, Bruno, ela vai gastar as frãs. Alô, Bruno, ela vai gastar as frãs. DJ Boy, DJ Jam, DJ Jam. DJ Boy, passa a visão. É o GM, o beat, emplacando mais um.